я проигнорирую вашу задачу. Rotan 3601, pronto para Rotan, 127 a bordo, 4 horas, Alcano Galeão. 3601, Rotan de Pátio, chegaria ainda para o ponto de espera. Ajuste 1-0-1-0, aposte no ponto de espera pronto. Apesado, bate ainda para estar a ponto de espera, presenha 0-1. Para Guarulhos. Chegou o nome meu, né? Pronto, Cofre. Afirmativo. Obrigado, Gol, no nome 1-360 para Guarulhos. Direção do Luna 0. Já colado a pista 10, saída da Elf, Lida, transição módica. É a 10 da El Leda Motiva 119.8. É a frequência 5102 ao transponder para o Gol 1161 na ponte 7. O 1161 no cotejamento correto? Para puxar aqui o acionamento, chame em 1895. 1895 chamará o Gol 1161. Muito graças, bom dia. sinal 8-1. 19-8, obrigado, 3601. Motor Salvador, bom dia, tá? 3601. Aluno, bom dia, contato radar, Salvador 360, curvando à direita, autorizado pelo centro Recife, direto posição Bubac. Curva à direita, Salvador 360, direto Bubac, tá 360. 3601, passa 160, chama Centro Recife. Está muito baixo essa transmissão. Recife, frequência 3325. 3325, obrigado. Bom dia, o Gol 1161, para o pushback, estacionamento na ponte 10. Meu, não autorizado o pushback, estacionamento no taxi. Autorizado, chamará o Gol 1161. 200 para 160, sem informação Foxtrot. Para 9063, assume identificação, direto posição Pelo. Desce para 2000 pés, após Pelo, Duna, para final LS, pistão no zero. Altimetro no zero, no zero. Após Pelo, e Pelo Duna, autoridade LS, 0063. Uno 1161 para o táxi, e TLB 169, autonomia 3 horas e 50, altera na Galeão. 1161 para Antônio Paz, siga via Índia, encontro de espera, reporte pronto, ajuste 1010. Índio, ajuste, pátio Inter, reportará, ponto 090, gol no 1161. Thank you. 159, chame 198, por favor. 198, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 1161, decola na 650. Uno, bom dia, contato radar vigilância, cela para 360, direto posição Leda, bom, 161. Direto Leda, e confirmando 360 direto? Sim, 360 direto. 360 direto Leda. Controle 1-1, é 1, é possível coordenar a mótiva? Ativo, 1-1, é 1. Tá? É orientado pela... É, solicitação. É, desculpa, não entendi como é que é? Táxi já orientado 0-1, foi por isso sua orientação de 0-1. É, não consegui entender, tá mandando a prova de lenda, o nome é ONU. O meu ONU controle vai explicar melhor. Tá, aeronaves orientadas na aerovia a qual se defende o... Também, o nível de voo depende, caso o senhor abrevie a saída, não haverá separação suficiente para a nave já ocupando o nível 360. Bom dia. Ah, ok. A sua transmissão, às vezes, ela falha, ela some, ok? O nono é ONU, está mantendo a prova de lenda. Sim. O nono é ONU sobe inicialmente, mantendo o nível de voo 320. 320, o nono é ONU. 063, completo a linha, setor 618-95. 10-14, 295, obrigado, 9063. Salvador, boa noite, seu voo 9063. Chegou 9063, entrou a Santana com 3-9. Eu vou solicitar de pista 9063. 3-4, pista 9-0, voo 9063. 3, portão de número 10, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o portão 10, o 9063, obrigado. Bom dia, bom carnaval. Eu também. Thank you. Oceanema 251, gentileza, se assistente rádio, recebo com intensidade 2, inclusive na chamada anterior já é recebido muito baixo. E agora como copia 6251? Agora alto 4, tá pronto 4? Prata. Cruzado 360 para Guarulhos, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EL, linda transição ótima, recepta uniformes 1-0 e segue conforme alto. Controle 1-9-8, transtorno 5-1-2-4. Autorizado Guarulhos, nível 360, alterizo 10 conforme, decola da 10 direita da EL, linda ótima. Após conforme, 19-8, libera o controle, 5-1-2-4, transponder o chanelo, 6-2, sincrono está no... ponto 5. Gente, o chanelo 2-5-1, o protegimento correto, sem para o pushback de acionamento. Está lá nessa, para o pushback de acionamento. 517, boa noite. Melhor já um bom dia. Passando a identificação, BSQ mantém dois metais. Tanto por São Pelo, rapaz, pelo por São Duda. Então, Vano Pelo, após Duda, descendo para 2000 BSQ, 3517.